Capítulo 3: Jejuar pela recompensa do Pai. A orientação radical de Jesus acerca do jejum. Karl Lundquist foi reitor da Bethel College and Seminary por quase 30 anos. Ele morreu em 1991 de câncer de pele. Na última década da sua vida, ele dedicou uma enorme quantidade de energia ao estudo e à promoção da devoção espiritual pessoal e às disciplinas da vida cristã. Ele até mesmo estabeleceu o que chamava de Ordem Evangélica do Coração Ardente e começou a enviar cartas periódicas de inspiração e encorajamento. Na carta de setembro de 1989, ele contou a história de como começou a levar o jejum a sério. Ele diz: "Minhas próprias considerações sérias acerca do jejum como uma disciplina espiritual começaram com uma visita ao Dr. John Gon Kim em Seul, na Coreia." "É verdade", perguntei a ele, "que você passou 40 dias em jejum antes da cruzada de evangelismo em 1980?" "Sim", ele respondeu, "é verdade. O Dr. Kim era o presidente da cruzada que se esperava levar 1 milhão de pessoas ao Oido Plaza. Porém, 6 meses antes da reunião, a polícia informou que estava revogando a permissão para a cruzada." A Coreia, naquela época, estava num tumulto político e Seul estava sob a lei marcial. Os policiais decidiram que não podiam correr o risco de ter tantas pessoas reunidas num só lugar. Então, Dr. Kim e alguns auxiliares foram para uma montanha de oração e ali passaram 40 dias diante de Deus em oração e jejum pela cruzada. Depois, eles retornaram e se dirigiram à delegacia de polícia. "Ah", disse o policial quando viu Dr. Kim, "nós mudamos de ideia e vocês podem fazer a reunião." Enquanto voltava para o hotel, eu refletia sobre como nunca tinha jejuado dessa maneira. Talvez nunca tivesse desejado uma obra de Deus com tanta intensidade. Ele tem o corpo marcado por muitos jejuns de 40 dias durante sua longa liderança espiritual da obra de Deus na Ásia. E também, no entanto, nunca viu os milagres que o Dr. Kim viu." O Dr. Lundquist me contou acerca de um dos retiros do Coração Ardente que estava liderando quando viu um seminarista sênior que não estava comendo. Ao perguntar-lhe se ele estava bem, ficou sabendo que o aluno estava perto de completar 21 dias de jejum como parte da busca pela liderança de Deus para o próximo capítulo da sua vida. O Dr. Lundquist disse que nos últimos anos do seu ministério, ele descobriu uma variação de jejum que foi muito útil na sua vida e trabalho. "Em vez de tirar uma hora para o almoço, eu aproveito o tempo para ir a uma sala de oração. Geralmente a sala Lumino Betel, Theology Seminary, que fica ali perto. Ali passo meu intervalo de almoço em comunhão com Deus e em oração. E aprendi uma dimensão muito pessoal das palavras de Jesus quando declarou: uma comida tenho para comer que vós não conheceis." João 4, verso 32. Assumo que isso significa que a privação do alimento pelo jejum provou ser de grande benefício para o Dr. Lundquist. Ao desistir da sua refeição do meio-dia para se encontrar com Deus de outra maneira, ele encontrou alimento para se nutrir na comunhão com Jesus. "Uma comida tenho para comer que vós não conheceis." Parece que na sala Lume do College, Karl Lundquist vivenciou pessoalmente o cumprimento de Apocalipse 3, verso 20: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo." Ao se privar do alimento físico, o doutor encontrou outro tipo de banquete na comunhão com Jesus. Ele vai para o seu gabinete, longe dos elogios que sua posição atrai, e o Pai o recompensa. Não se você jejua, mas quando você jejua. Uma das passagens que comoveram o Dr. Lundquist naqueles últimos anos de sua vida foi a que consideramos neste capítulo, Mateus 6, verso 16 e 18, que diz: "Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberão a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará." O que chamou a atenção dele nessa passagem foram as palavras no versículo 16: "Quando jejuardes." Como muitos outros, o Dr. Lundquist observou que a passagem não diz se jejuares, em vez disso, quando jejuardes. Ele concluiu, como eu também concluo, a maioria dos comentaristas o faz, que Jesus tomou por certo de que seus discípulos observariam esse costume piedoso do jejum. Jesus assumiu que o jejum era uma coisa boa e que seria praticada pelos seus discípulos. Foi isso que vimos no capítulo 1. É o que Jesus sublinha nas suas palavras em Mateus 9, verso 15. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, em Mateus 6, verso 16, Jesus não está ensinando a respeito da conveniência ou não de se jejuar. Ele está assumindo que iremos jejuar e nos ensina como fazê-lo, especialmente como não fazê-lo. Como não jejuar? Se o jejum cristão deve se tornar uma parte da nossa vida como um meio de buscar toda a plenitude de Deus, então temos de saber como não fazê-lo. Isso não significa principalmente estar informado sobre como evitar dores de cabeça, mas sim de estar ciente dos riscos espirituais que assediam o espaço de cada ato santo. A Bíblia quase nada diz acerca dos riscos físicos do jejum. Ela deixa essa questão secundária ao nosso discernimento e inspeção. No entanto, ela tem grande preocupação quanto aos perigos espirituais desse ato sagrado. Em Mateus 6,16, Jesus nos adverte a não sermos como os hipócritas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, os hipócritas são as pessoas que praticam as disciplinas espirituais para serem vistas pelos homens. Essa é a recompensa que os hipócritas desejam. E quem de nós nunca se sentiu recompensado de fato, quando admirado pela disciplina, zelo ou devoção? Essa é uma recompensa que tem grande valor entre os homens. Poucas coisas fazem mais bem ao coração do homem caído do que ser admirado por nossas realizações, especialmente pelas nossas realizações morais e religiosas. Esse anseio pelo reconhecimento tinha infectado os líderes religiosos nos dias de jejum em grande medida. Com respeito aos escribas e fariseus, Jesus advertiu as pessoas que eles gostam de andar com os vestes talares e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Esses sofrerão um juízo muito mais severo. O amor pelo elogio dos homens é muito intenso. Nós nos aprontamos para isso e nos pavoneamos nas praças, nos dispomos para isso nas festas e assumimos uma pose importante na igreja e até mesmo encompridamos nossas orações para disfarçar o nosso amor desapiedado pelo dinheiro como camuflagem religiosa. Tudo isso somos propensos a fazer por causa do nosso apetite aparentemente insaciável pelos elogios dos homens. Queremos reconhecimento. Queremos que as pessoas gostem de nós, nos admirem e falem bem de nós. É uma tendência mortal. Jesus nos advertiu: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Em Mateus 6,16, Jesus disse que se essa recompensa de outras pessoas é o que você deseja, isso é o que receberá. Em verdade vos digo que eles já receberão a recompensa. Em outras palavras, o perigo da hipocrisia é que ela é muito bem-sucedida. Ela almeja o elogio dos homens e o consegue. Porém, isso é tudo. Porque é hipocrisia as pessoas ficarem sabendo o que você está fazendo? Mas há um problema aqui. Por que a hipocrisia? Essas são pessoas religiosas, elas decidem jejuar. Em vez de esconder que estão jejuando, demonstram isso claramente. E por que isso é hipocrisia? Parece ser o oposto da hipocrisia, porque não é hipocrisia jejuar, mas ungir a sua cabeça e lavar o seu rosto e não deixar ninguém saber que você está jejuando? Porventura, a definição de hipocrisia não é tentar parecer diferente na aparência exterior do que se é no interior? Então, essas pessoas religiosas estão mostrando a realidade, certo? Por que elas não são o oposto dos hipócritas? Elas jejuam e se mostram como quem está jejuando. Não finja, seja verdadeiro. Se você está jejuando, demonstre isso. No entanto, Jesus as chama de hipócritas. Por quê? Porque supõe-se que o coração que motiva o jejum é um coração que ama Deus. O jejum, como Jesus o vê, é um anelo por Deus, ou então é pior do que nada. Mas o coração que motiva o jejum deles é um anseio pela admiração humana. Então eles estão sendo abertos e transparentes acerca do que estão fazendo, sim. Mas justamente essa abertura é enganosa a respeito do que está no coração deles. Se de fato quisessem ser abertos, eles deveriam usar um sinal pendurado no pescoço dizendo: "O objetivo básico do meu jejum é o elogio dos homens." Nesse caso, eles não seriam hipócritas, estariam sendo vaidosos de maneira aberta, transparente e sem hipocrisia. Porém, nessas circunstâncias, eles estão escondendo a própria vaidade debaixo do manto do jejum. Essa é a hipocrisia deles. Portanto, há dois perigos aos quais esses homens que jejum estão incorrendo. Um é que eles estão buscando a recompensa errada ao jejuar, ou seja, a estima das outras pessoas. Eles amam o elogio dos homens. E o outro é que eles escondem isso com um falso amor por Deus. Jejum significa amor por Deus, fome de Deus. Então, com suas ações, eles estão dizendo que têm amor por Deus, porém, interiormente, estão desesperados para serem admirados e aprovados pelas pessoas. Então, como devemos jejuar? Em Mateus 6,16, Jesus fornece uma alternativa para essa maneira de jejuar. Ele descreve o modo como deseja que o jejum seja feito. Ele diz: "Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará." O jejum coletivo contradiz a palavra de Jesus? Na Bíblia, incluindo o Novo Testamento, encontramos diversos tipos de jejum público. Por exemplo, em Atos 13, Paulo e Barnabé jejuaram de um modo que não podia ser mantido em segredo. Eles desobedeceram o mandamento de Jesus nesses casos? Jesus quis dizer que o único tipo de jejum que é permitido é o secreto, que ninguém mais pode ficar sabendo? Praticamente isso quase tornaria o jejum impraticável, visto que até mesmo o jejum individual é quase impossível de ser mantido em secreto se a pessoa for casada, ou se geralmente faz suas refeições junto com outras pessoas. No entanto, há diversas razões contextuais para se pensar que Jesus não estava excluindo o jejum coletivo. Uma é que a igreja primitiva, incluindo os apóstolos, praticavam o jejum público, por exemplo, Atos 13, verso 3. Outra é que essa seção de Mateus começa com a advertência: "Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles." A questão de toda a sessão não é que essa justiça pública diante dos homens seja ruim, mas que fazer isso com o fim de serdes vistos por eles é ruim. Isso é confirmado pelo fato que, embora ele tenha dito: "Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará." No entanto, ele próprio praticava a oração pública. A motivação para a oração e o jejum é o que importa, não se os atos são públicos ou privados. Outra confirmação de que nem todo jejum público é errado é que o que importa é o motivo. É o que Jesus disse em Mateus 5, verso 16: "Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus." Aqui ele vai mais além, ao dizer que alguns tipos de justiça que são públicos não podem ser ocultados, como no caso do ministério do bom samaritano. Mas em vez disso, ele diz que os discípulos deveriam querer que o mundo visse essa prática de justiça, de modo que Deus fosse glorificado. "Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras." Então, o motivo em jogo não é simplesmente se você quer que seus atos sejam conhecidos pelos outros, mas a razão pela qual você quer que eles sejam conhecidos, para que Deus seja glorificado, para que você seja admirado. Concluo então que o fato de alguém descobrir que você está jejuando não significa necessariamente que você pecou. O valor do seu jejum não é destruído se alguém notar que você deixou de almoçar. É possível jejuar com outras pessoas, digamos, a liderança pastoral da nossa igreja jejuando num retiro planejado para buscar o Senhor juntos. E, no entanto, nesse jejum coletivo, não fazê-lo para ser visto pelos homens. Ser visto jejuando e jejuar para ser visto não são a mesma coisa. Ser visto jejuando é um mero acontecimento externo. Jejuar para ser visto pelos homens, como Jesus quis dizer, é um motivo de autoexaltação do coração. Como de costume, Jesus está testando o nosso coração, não apenas regulando o nosso comportamento. Ele diz que quando jejuamos, não devemos ter um coração que deseja que os homens observem essa disciplina e nos admirem. De fato, ele vai além disso quando diz que deveríamos empreender alguns esforços no sentido oposto, ou seja, não sermos vistos jejuando. Penteie seu cabelo, lave seu rosto, para que, na medida do possível, as pessoas nem ao menos se deem conta de que você está jejuando. Jejuar para ser visto pelo Pai. E então ele acrescenta a contrapartida positiva, e teu Pai que vem em secreto, em outras palavras, jejue para ser visto por Deus. Jejue com a clara intenção de ser visto por Deus. Como Jesus ensina, jejuar é um ato intensamente dirigido para Deus. Faça-o na direção de Deus que vê quando os outros não veem. Jesus está testando a realidade de Deus na nossa vida. Será que temos realmente uma fome pelo próprio Deus ou uma fome de admiração humana? É muito fácil fazer coisas religiosas se outras pessoas estiverem olhando. Pregar, orar, frequentar a igreja, ler a Bíblia, praticar atos de caridade e bondade, todas essas atividades ficam revestidas de certa medida de satisfação para o ego se soubermos que os outros irão descobrir o que estamos fazendo e pensarão bem de nós. É um vício mortal que temos pela estima. A terrível horizontalização das coisas sagradas. Porém, esse não é o único defeito no motivo de querer que os outros vejam. Há algo que agride a Deus ainda mais diretamente. É aquele senso sutil que cresce dentro de nós, geralmente de maneira inconsciente, de que a eficácia real dos nossos atos espirituais está no nível horizontal entre as pessoas, não diante da face de Deus. Em outras palavras, se meus filhos me virem orando à hora da refeição, isso lhes fará bem. Se os empregados me virem jejuando, eles podem ser inspirados a jejuar. Se o meu colega de quarto me vir lendo a Bíblia, ele poderá ser inspirado a ler a dele também, e assim por diante. Porém, isso não é de todo ruim. As orações públicas de Jesus certamente inspiraram seus discípulos, mas o perigo é que toda a nossa vida, incluindo a nossa vida espiritual, começa a ser justificada e entendida simplesmente no nível horizontal pelos efeitos que ela pode exercer, porque os outros veem o que está acontecendo. E assim, de modo sutil e vagaroso, Deus pode se tornar uma pessoa secundária no viver da nossa vida. Podemos pensar que ele é importante para nós, porque todas essas coisas que estamos fazendo são os tipos de coisas que ele quer que façamos. No entanto, na verdade, ele próprio está ficando fora de cena, como o foco disso tudo. E isso fica registrado nos motivos do nosso coração, de modo que nos sentimos satisfeitos quando os outros estão olhando. Mas nos sentimos desmotivados se ninguém sabe o que estamos fazendo, ninguém a não ser Deus. Com essas palavras de Mateus 6, o que Jesus está fazendo é testar o nosso coração para ver se Deus é mesmo o nosso tesouro. Ele está mudando o jejum de uma forma exterior para uma forma radicalmente interior e tornando um sinal da nossa verdadeira piedade. Para o judaísmo, o jejum era um sinal exterior de uma condição interior. Para Jesus, o jejum era um sinal interior de uma condição interior. Ele está testando para ver se a admiração de outras pessoas, ou até mesmo o efeito espiritual da nossa piedade sobre os outros, se tornou o alimento que suplantou Deus e seduziu a nossa alma. Como nos sentimos quando mais ninguém sabe o que estamos fazendo? Como nos sentimos quando ninguém diz: "E aí, como vai o jejum?" Ficamos contentes em Deus quando ninguém, a não ser Deus, sabe que fizemos o que deveríamos ter feito? Jesus está nos conclamando a uma orientação radical para o próprio Deus. Ele está nos convocando para uma relação pessoal real, totalmente autêntica com Deus. Se Deus não for real para nós pessoalmente, vitalmente real para nós, então será terrivelmente difícil suportar alguma dificuldade com Deus sendo o único que sabe. Tudo poderá parecer sem sentido, porque toda a gama de possibilidades horizontais será anulada, visto que ninguém sabe o que está se passando. Tudo o que importa é Deus e quem ele é e o que ele pensa e o que ele irá fazer. Que recompensa devemos buscar com o nosso jejum? Isso nos leva à última parte do versículo 18 e à promessa que Jesus fez acerca do que Deus irá fazer por aqueles cujo foco vertical encontra-se nele e não precisam do elogio dos homens para fazer que a sua devoção tenha valor. Ele disse: "E teu pai que vê em secreto te recompensará." É bom e correto querer buscar a recompensa de Deus no jejum. Jesus não a ofereceria para nós se fosse inadequado almejá-la. Tenho argumentado por décadas que buscar a recompensa do Pai não é ser subcristão, não amoroso, o contrário à verdadeira virtude, como C.S. Lewis disse. Existem recompensas que não maculam os motivos. O amor de um homem por uma mulher não é mercenário porque ele deseja casar-se com ela. Nem seu amor por poesia é mercenário porque ele quer tê-la. Tampouco seu amor pelo exercício físico é menos digno porque ele tem vontade de correr, pular e andar. O amor, por definição, busca desfrutar o seu objetivo. Fazer o que é certo só porque é correto não é um ideal cristão. Fazer o certo para aumentar o nosso deleite em Deus é. Então, aqui novamente a questão se apresenta. Devemos atentar para o que Jesus disse e aprender, ou devemos aduzir a nossa filosofia de fora da Bíblia e silenciá-lo novamente? Jesus disse: "Não jejue para ser visto pelos homens, e sim ao teu Pai que em secreto te vê e te recompensa. A palavra da nossa língua recompensará ou restituirá." Na versão bíblica NASB, que o autor está usando, é provavelmente uma tradução incorreta por causa das conotações mercenárias da palavra. Ela parece sugerir que o jejum é um tipo de desempenho que fazemos para Deus e que depois o obriga a nos pagar salário ou algum honorário. Mas a palavra grega apodicei não tem necessariamente essa conotação. Ela pode se referir ao pagamento de débito financeiro. Mas nem sempre. Foi a palavra usada por Pilatos ao dar o corpo de Jesus a José de Arimateia, por Jesus ao entregar o rolo de volta ao líder da sinagoga depois da sua leitura, por Jesus ao devolver o menino curado ao seu pai, pelos apóstolos quando deram testemunhos da sua ressurreição, e por Deus ao dar a Paulo uma coroa de justiça. A palavra em si não sugere uma transação de negócios, de trabalho ou salário. Como então devemos pensar acerca da recompensa de Deus àqueles que jejuam sem o objetivo de serem vistos pelos homens, mas vistos por Deus? Deus nos vê jejuando. Ele vê que temos um profundo anseio que está nos afastando dos usos costumeiros do mundo a fim de jejuar. Ele vê que o nosso coração não está buscando os prazeres comuns da admiração e dos aplausos humanos. Ele vê que estamos agindo não movidos pela intenção de impressionar os outros com a nossa disciplina, ou mesmo pelo desejo de influenciar outros a imitar a nossa devoção. Mas nós nos achegamos a Deus, movidos pela nossa fraqueza, a fim de expressar a Ele a nossa necessidade e o nosso anseio de que Ele se manifeste mais plenamente na nossa vida, para o gozo da nossa alma e para a glória do Seu nome. Como fazer de Deus um marido enganado pelo jejum? E quando Deus vê isso, responde: age, recompensa. O que é a restituição ou a recompensa que Jesus promete do Pai nesses versículos? De uma maneira perversa, a pessoa poderia mesmo pensar se a recompensa que Deus promete não seria o elogio dos homens, como se Deus dissesse: visto que você não buscou jejum público, mas procurou a mim, vou lhe dar esse tão esperado reconhecimento humano. Se esperássemos por isso, o nosso jejum faria de Deus um marido enganado. É isso que Tiago 4, versos 4, ou melhor, versos 3 e 4, deixa bem claro. Tiago retrata a oração como uma petição ao nosso marido celestial. Depois, ele pondera a possibilidade de estarmos, na verdade, pedindo ao nosso marido que pague pela nossa visita à prostituta. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra infiéis é a chave aqui. Por que somos chamados de infiéis a orar por algo a ser gasto em nossos prazeres? Porque Deus é nosso marido e o mundo é uma prostituta nos seduzindo para lhe dar afetos que pertencem somente a Deus. Esse é o nível de sutileza a qual chega o pecado do mundanismo. Ele pode emergir não contra a oração, mas na oração e no jejum. Nós começamos a orar e jejuar, mesmo intensamente, não por Deus como nosso marido todo suficiente, mas apenas por suas dádivas no mundo para que possamos fazer amor com elas. Não. A recompensa que devemos buscar do Pai no jejum não é, em primeiro lugar, ou principalmente as dádivas de Deus, mas o próprio Deus. Onde, no contexto, podemos procurar pela recompensa que o Pai nos incentiva a buscar? Acho que um guia fidedigno seria a oração que Jesus nos ensinou a orar, em Mateus 6. Ela começa com os três desejos principais, cujos cumprimentos devemos esperar da parte de Deus. Primeiro, que o nome de Deus seja santificado ou honrado. Segundo, que o reino de Deus venha. Terceiro, que sua vontade seja feita na terra como é no céu. Essa é a primeira e principal recompensa que Jesus nos diz para buscar na oração e no nosso jejum. Jejuamos por motivos, ou melhor, jejuamos movidos pelo anseio de que o nome de Deus seja conhecido, estimado, honrado, movidos pelo anseio de que o seu reino seja estendido e depois consumado na história, movidos pelo anseio de que a sua vontade seja feita em todas as partes com a mesma devoção e energia que os anjos infatigáveis fazem sem cessar no céu para todo sempre. Desejando o que não é Deus por amor a Deus. Na verdade, Deus nos dá nosso pão diário e muitas outras coisas por meio da oração e do jejum. E não é errado buscar especificamente por sua ajuda em todas as áreas da nossa vida. Mas essas três petições, que seu nome seja santificado, que venha o seu reino e que a sua vontade seja feita, testam e provam se todas as outras coisas que desejamos são expressões da nossa fome por Deus, ou se suas dádivas estão disputando o lugar de supremacia e preciosidade que ele tem na nossa vida. A supremacia de Deus em todas as coisas é a grande recompensa pela qual ansiamos no jejum. Sua supremacia em nossos afetos e em todas as nossas escolhas da vida. Sua supremacia na natureza pura da igreja. Sua supremacia na salvação dos perdidos. Sua supremacia no estabelecimento da justiça e do juízo. E a sua supremacia para a alegria de todos os povos na evangelização do mundo. Buscando de Deus a recompensa da supremacia todo suficiente dele, temos todos os nossos outros desejos à prova. São eles por amor a Deus? Essa é a razão última pela qual Jesus nos chama a jejuar sem querer ser vistos pelos outros. Certamente, não para que possamos obter de Deus a satisfação dos nossos desejos, em vez de obtê-las dos homens, e sim tornar Deus cúmplice do nosso adultério espiritual, mas também para que possamos incluir o próprio Deus como o nosso desejo e tudo mais como um benefício subordinado da sua cativante glória. Dessa maneira, será que pedimos, enquanto jejuamos e oramos, queremos dominar os maus hábitos e antigas servidões, remover cada obstáculo para poder desfrutar de Deus de modo mais pleno, para que pessoas possam ver e dar glórias a Ele? Queremos que nossos filhos pródigos e filhas teimosas voltem para casa porque isso honraria o nome de Deus? Queremos o crescimento da igreja porque a exaltação do nome de Cristo está em jogo entre os incrédulos? Queremos que a China, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Iraque, Líbia abram as suas portas para o Evangelho por amor ao avanço do reino de Deus? Queremos líderes honestos no governo porque este mundo se destina a magnificar a bondade e a justiça de Deus? É para fazer isso que Jesus está nos chamando, uma vida radicalmente orientada para Deus em oração e jejum. Então, por amor de sua alma e em resposta a Jesus, e para o avanço da supremacia de Deus em todas as coisas, para a alegria de todos os povos, penteie seu cabelo, lave o seu rosto e deixe que seu pai, que vem em secreto, observe quanto você está faminto por ele com o jejum. O pai que vem em secreto está transbordando de recompensas para sua alegria e glória nele.